pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Agora. Agora. Você vai suar com o calor do swing dançante. A festa vai começar. Energia. Quem tá feliz, aê. Quem tá feliz, aê. Balance os braços em cima. Bate na palma da mulher o peso. Central do Axé. Desce, desce, desce, desce. Vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe. Na palma da mão. Central do Axé. Do Axé. Vamos ver o ponto do sol e dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Suor e swing. Central do Axé. Do Axé. Central do Axé. Apresentação, Silvio Ferraz. Tá chegando no seu rádio mais uma edição do programa Central do Axé. Que beleza, que maravilha. Chegou o finalzão de semana e você tá aí ligadinho, ligadinha com a gente. Muito prazer, sou Silvio Ferraz e a partir de agora te faço companhia com o melhor do Axé, samba, pagode e funk. Suor, swing no seu rádio. Primeiro final de semana do mês de novembro. E é muito bom saber que você tá aí do outro lado ouvindo a gente, né? Que bom, que beleza! Obrigado pelo carinho da audiência sempre! O Central do Axé vem chegando pra esquentar ainda mais, se isso for possível, né? Esquentar ainda mais o seu final de semana. Pra começar, tem a harmonia do samba. Quebrou a cara. Central do Axé. Central do Axé. Eu resolvi parar, dar um basta nisso. Central do Axé. Programa Central do Axé, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. Apresentação, Silvio Ferraz, com o apoio da sua emissora. Mais nada, só quero te querer, sem ter hora marcada. Eu só penso em você, que acendeu minha vida. Refloriu meu jardim, vejo o mundo sorrindo de novo pra mim. É, se eu já tive tristeza, nem consigo lembrar, porque a sua beleza só me faz suspirar. Lá vou eu delirando, tô no mundo da lua. Eu me pego cantando no meio da rua. É, que na verdade eu ando tão apaixonado. Sim, você desmanda e manda no meu coração. Então vem, que o meu desejo é ficar só do seu lado.

Central do Axé. Todo mundo dançando molinho com a filha do Jorge. Relaxa, sacode o corpo, prepara pra dançar gostoso. Relaxa, sacode o corpo, prepara pra fazer de novo. Molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho. Você vai, eu vou também. A gente se encaixa no vai e vem. Você vai, eu vou também. A gente se encaixa no vai. Perco e derreto por você. E é por isso que eu fico todo molinho. Bebê, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho. Molinho dos piranjas. Relaxa, sacode o corpo, prepara pra dançar gostoso. Relaxa, sacode o corpo, prepara pra fazer de novo. Molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho. Você vai, eu vou também. A gente se encaixa no vai e vem. Você vai, eu vou também. A gente se encaixa no vai. Central do Axé. Batalha das novinhas. Novinhas. Mostra o seu poder. Quebre. É a batalha das novinhas. Hoje é dia de batalha lá no bairro. E o patrão já chegou com o som ligado. Vem negona, vem loirinha, vem morena. Eu quero ver quem dança melhor, o prêmio vai receber. A loirinha levantou a perninha lá no alto. Bem devagarzinho desceu e encostou no asfalto. Desce e encosta no asfalto, desce e encosta na pista. Ah, loirinha, desse jeito tu conquista. Desce e encosta no asfalto, encosta na pista. Ah, loirinha, desse jeito tu conquista. Desce, encosta no asfalto, encosta na pista. Ah, loirinha, desse jeito tu conquista. Desce, encosta no asfalto, desce, encosta na pista. Olha a morena, vem morena, vem. A morena deu risada. Falou que a loira era oxigenada. A loirinha pegou ar e foi logo escaldando. A morena abriu as pernas, pulou e saiu quicando. Pula, bate, vai quicando. Pula, bate, vai quicando. Ah, morena, moda é tu que tá lançando. Pula, bate, vai quicando. Pula, bate, vai quicando. Ai, morena, moda, você tá lançando. Pula, bate, vai quicando. Pula, bate, vai quicando. Morena, moda é tu que tá lançando. O lambate vai quicando. O lambate vai quicando. Vem, negona, vem. A negona é barril, só vindo tu acredita. Fez um bumbum de lápis e escreveu na pista. Desliza, rabisca, desliza, rabisca. Faz um bumbum de lápis, vai no chão e fica. Desliza, rabisca, rabisca, desliza. Faz um bumbum de lápis e escreve aí na pista. Desliza, rabisca, rabisca, desliza. Faz um bumbum de lápis e escreve aí na pista. Desliza, rabisca, rabisca, desliza. Faz um bumbum de lápis. Olha o swing. Hoje é dia de batalha lá no bairro. E o patrão já chegou com o som ligado. Vem negona, goleirinha, vem morena. Quem dança melhor, o prêmio vai receber. A loirinha levantou a perninha lá no alto. Quem devagarzinho desceu e encostou no asfalto. Desce, encosta no asfalto, desce, encosta na pista. Ai, loirinha, desse jeito tu conquista. Desce, encosta no asfalto, encosta na pista. Ai, loirinha, desse jeito tu conquista. Desce, encosta no asfalto, vai lá na pista. Desse jeito tu conquista. Se encosta no asfalto, encosta na pista. Vem, morena, vem. A morena deu risada. Falou que a loira era oxigenada. A loirinha pegou ar e foi logo escaldando. A morena abriu as pernas, pulou e saiu quicando. Pula, bate, vai quicando. Pula, bate, vai quicando. Ah, morena, moda, você tá dançando. Pula, bate, vai. Pula, bate, vai quicando. Ai, morena, moda, é tu que tá dançando. Pula, bate, vai quicando. Bate, vai quicando. Ah, morena, moda, é tu que tá dançando. Pula, bate, vai quicando. Pula, bate, quica. Vem, negona, vem. Vem. A negona é barril, só vendo tu acredita. Fez um bumbum de lápis e escreveu lá na pista. Desliza, rabisca, rabisca, desliza. Faz um bumbum de lápis, vai no chão e fica. Desliza, rabisca, rabisca, desliza. Faz um bumbum de lápis e escreve aí na pista. Desliza, rabisca, rabisca, desliza. Desliza, rabisca, rabisca, desliza. Faz um bumbum de lápis, meu amor. Batalha das novinhas. Pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo. É no meu apé a festa hoje. Vai ser um Gasparzinho, legal. Só na verdade, legal. No meu apé. E tem cerveja gelada. E o uísque também. E guiei pra mulherada. E a rapaziada tá ainda fodando, querendo subir. Pode subir, pode subir, pode subir. Que a festa é aqui no meu apê. Hoje tudo vai rolar. Pode chegar, pega a rocha. Pega as novinhas. A casa é da maldade. O número é 13. Hoje moderação. Vai! Até cair, pode cair aqui, pode cair aqui, bebê, bebê, bebê, bebê, bebê, bebê, até cair, pode cair aqui, trilô, trilô, trilô, trilô, trilô, trilô, vai na bagaceira, ou vai na bagaceira, negão, trilô, trilô, trilô, trilô, todo mundo vai na bagaceira, negão, sorridade. Viola da maldade, isso é Gasparzinho, legal. Alô, nobre, é de nós, torado, vem comigo, vem. Do meu apê, e tem cerveja gelada. Uísque também, big apple pra mulherada. E a rapaziada tá ainda fodando, querendo subir. Pode subir, pode subir, pode subir. Que a festa é aqui no meu apê. Ou pode chegar, arrochar. Pode chegar, pegar, arrochar. Rola de tudo, bicho pegar. Ou se moderação. Bebê, bebê, bebê, bebê, bebê, bebê. vai, deita no chão, vai. Bebê, até cair. Pode ir, peraí. Olha o cinto que minha mãe trouxe pra casa, velho. A pistola ali pega, velho, ó, se ligue, viu? Não bagunça aqui na sala não, que foi minha mãe que arrumou, viu? Ih, cuidado. Olha, Ricardo falou que ele paga, né? Bebê, até cair. Pode cair aqui, pode cair aqui. Bebê, até cair. Pode cair. Eu tô triloco. Gasparzinho, bebê. Triloco. Banda Pagodão, Batalha das Novinhas. Filhos de Jorge, Molim, Projota, Rindo Cruz, Jamil, Harmonia do Samba. É Central do Axé, o melhor do Axé. Samba, pagode, funk. Eu vou pro intervalo. Na volta, tem a MC Ludmilla, tem Saulo, tem 8794, Léo Santana, Ed City e muito mais. Então não sai daí que eu já tô voltando, meu amigo, minha amiga, com muito mais sucessos aqui no Central do Axé. Central do Axé. Suor e swing. Central do Axé. Muito axé pra todo mundo, gente! Tô de volta, hein? Trazendo a segunda sequência. Representante do funk carioca tá chegando. MC Ludmilla, hoje. Não fala nada e vem que hoje eu tô afim. Eu tô na intenção de ter você pra mim. Central do Axé. Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz, um tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste, caba da peste, sadaí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, cipante, lá vem rasteira, pé de ladeira. Preciso da fé no Senhor do Bom Fim. Pra mim, pra você, pra mim.

chegam decididas, tão maravilhosas. É o bloco das poderosas. Elas tiram onda, são tão predadoras. Não pode feito leoas. Elas gritaram independência. Não tem mais essa de carência. E quem não deu assistência vai ter concorrência. Ah! A mulherada tá querendo amar. E no mercado tá faltando homem. Se correr ela te pega, se ficar ela devolve. Foram come, foram come, foram come. A mulherada tá querendo amar. E no mercado tá faltando homem. Chegam de manhãzinha, hoje ninguém manda nelas. E o que seria sem elas? O caçador, que ironia, agora é caçado. E o conquistador hoje é conquistado. Chegam decididas, tão maravilhosas. É o bloco das poderosas. Elas tiram onda, são tão predadoras. Não pode feito leoa. Elas gritaram independência. Não tem mais essa de carência. E quem não deu assistência vai ter concorrência. Ah! A mulherada tá querendo amar. Diz que o mercado tá faltando homem. Escorre ela, te pega, se ficar ela devora, fora o tome, fora o come. A mulherada tá querendo amar. Diz que o mercado tá faltando homem. E se gostar ela carpeta, se der ruim, mexe, mexe, some. É isso aí. A mulherada tá querendo amar. Diz que o mercado tá faltando homem. Escorre ela, te pega, se ficar ela devora, fora o tome. Xande de Pilares, direto do Esquenta da Rede Globo. Elas estão no controle, representante do samba aqui no Central do Axé. Passou também Ed City, Raiô, Léo Santana, Ivete Sangalo, 8794, Saulo, MC Ludmilla. É música, é sucesso o tempo todo. É, gente, nosso programa vai ficando por aqui, né? Quero desejar a todos os nossos ouvintes um excelente fim de semana. Obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Na semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta com mais Central do Axé. O melhor do Axé, samba, pagode, funk pra você. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Nesse fim de semana aí, se divirta bastante, né? Vou sair com a família, né? Vai sair com os amigos. Como é que vai ser? Não tá sabendo ainda não, né? Mas, o que for fazer, lembre-se bem. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Muita cautela, muita paz, muita saúde pra todo mundo. Bom fim de semana. E semana que vem eu volto com mais Central do Axé. Fiquem todos com Deus. Eu tô indo com ele. Deixo vocês com a banda Eva. Simplesmente. Até semana que vem com mais Central do Axé. Central do Axé. Central do Axé. Do Axé. Do Axé. Você me beija, pétalas de rosas no céu irão chover. Quando você me beija, pétalas de rosas no céu irão chover. Quando você me beija, pétalas de rosas no céu irão chover. Quando você me beija, pétalas de rosas no céu irão chover. Simplesmente seu admirador. Troco tudo, faço qualquer coisa. Pulo de asa delta pra ganhar o seu amor. Simplesmente seu admirador. Troco tudo, faço qualquer coisa. Pulo de asa delta pra ganhar o seu amor. Quando você me beija, pétalas de rosas do céu irão chover. Quando você me beija, pétalas de rosas do céu irão chover. Quando você me beija, pétalas de rosas do céu irão chover. Quando você me beijar,